Portal do Arrocha. Coração disparado, meu olhar admirado. Ah, como eu queria ter você pra mim. Não ser só seu namorado, dormir e acordar do seu lado. Só você e eu, nós dois, ninguém mais. Você e eu, nós dois, ninguém mais. Oh, isso é amor, e é amor, amor. Oh, isso é amor. Coração disparado, meu olhar admirado. Ah, como eu queria ter você pra mim. Não ser só seu namorado, dormir e acordar do seu lado. Só você e eu, nós dois.